queria ter você de novo, nem que fosse uma noite só. Sei que você já está de noivo. Andei vendo suas fotos, oh, oh. Posso até parecer um doido, mas duvido que ele faz melhor. O meu corpo junto com seu corpo, o que eu tô pedindo é pouco, é um. Tem dias que eu me pego, vendo suas fotos não nego. Tem dias que eu sossego, tem dias que eu sou cego. E tenho mó vontade de mandar uma mensagem te falando sacanagem, mas no fim eu sempre arrego. Já faz um tempo e eu não quero que você pense que eu tô na fossa, pois eu tô bem, a vida tá bem, o trampo também. A noite tá linda, mas era mais linda ainda quando era só nossa. Lembra, você queria se casar e eu tive que optar entre te seguir ou ir pra onde o hip hop está. Eu não virei um popstar, mas calma, meu som não toca na rádio, toca na alma. Tá bom, um dia a gente chega lá, baby. Você se casa e eu viro Jay-Z. Mas se lembrar do Brasa, call me ou acalme, senão você vai ficar crazy. Eu queria ter você de novo, nem que fosse uma noite só. Sei que você já está de noivo, andei vendo suas fotos, oh. Posso até parecer um doido, mas duvido que ele faz melhor. O meu corpo junto com seu corpo, o que eu tô pedindo é pouco, é uma noite. Entre quatro paredes, nos sentíamos imortais. Fazíamos inveja aos deuses com nossos pecados carnais. Casais de siameses, grudados como quem não se via meses. E às vezes perdíamos a conta de quantas vezes mais, pensando num futuro em paz que a gente nunca teve, que a gente nunca teve mais. Imagino, lua de mel em Filipinas, de Chili Beans, ouvindo um Billie Jean, Michael Jackson. E você sabe what that really means, my collections de sex songs. E nunca tinha fim, vários raps bons. Sex Machine começava assim num Frank Sinatra e terminava Big Funk do Catra. Somos o veneno da maçã que mata e nunca satisfaz, feito animais. Eu acho que eu tô pensando demais, mas imagina nós numa noite de despedida, uma noite a sós pra lembrar pro resto da vida, pois não importa quantas noites após, você ainda é minha lembrança preferida. É. Eu queria ter você de novo, nem que fosse uma noite só. Sei que você já está de noivo, andei vendo suas fotos, oh. Posso até parecer um doido, mas duvido que ele faz melhor. O meu corpo junto com seu corpo, o que eu tô pedindo é pouco, é uma noite só. É uma noite só. É uma noite só. É uma noite só. Yeah. É uma noite só. É uma noite só. O que eu tô pedindo é pouco, é uma noite só.